Polícia truculenta, ninguém segura. Morte na viatura. Como nos tempos da ditadura. Eu prefiro ver bandido na rua. Uma polícia violenta. Esses coxinhas oprimem o povo, coitado. Quando matam um marginal, ninguém comenta. Morte da viatura. Polícia truculenta, ninguém segura. Morte na pintura. Como nos tempos da ditadura. Quando a polícia mata um bandido, ninguém liga. Quando bate o porte da casa, quando a polícia invade a favela, comemora. Mas quando prendem o playboy, todos choram, morte na viatura. Polícia truculenta, ninguém segura. Morte na viatura. Como nos tempos da ditadura. E as ondas do mar.